1999. É, uma cartada certeira no ar. Cenário musical, estilo original. A firma se concretiza, irmão, periferia e união. Já fomos tirados, mantidos na escuridão da noite. Mas tudo tem a volta, o amanhecer é hoje. Um novo dia, novas ideias. Uma luz que brilha e a parada é nossa. Se ligue no tom, viaje no som. Três mentes ligadas e uma rajada de consciência, capacidade, atitude na jogada. Isto é IP, quebrando todas as portas. Um cruzado de esquerda no ar, no ar. Liberdade negra é o tema. Só se não quiser. Mano, tu tá pancada, vocal da quebrada. Potencial, a caminhada é nervosa. Não quero ser mais um, e sim um aliado a mais. Com mensagens positivas, ideias construtivas. É rap nacional, então viaje. Viaje, viaje comigo, não sou o melhor, mas não está só. É bom não vacilar, não dê motivo, não deixe brecha. Mano, tu, TRJ e Spike, pode acreditar. Campinas no ar. Não me esqueci de vocês. 4, 5, 6, mano ou mais, tanto faz. Chegou a hora de pôr as cartas na mesa. Promessa, conversa, aqui ninguém é Loki. Mas não dá mais, chega, é só um toque. Ficar onde se me disse, criticar o nosso som. Veja, só é uma pá de mano, sangue bom. Dê atitude, qualidade, personalidade. Mais um tempo aí, corroeu o seu talento. Cara, cara, eu já vi que não tem argumento. Um toque, uma mina, um ensaio, um certo dia. Um incentivo sincero, hoje consideração zero. Cada um deve se pôr no seu lugar. Campinas no ar, o nome a zelar. É a Zona Oeste, uma pá de mano, firmeza. Um trampo sério merece o seu mérito. Sou real, Spike, comédia eu não aceito. Quem se autopromove não merece respeito. O som é da quebrada, original, pancada. Tudo igual, natural, atitude normal. Tá mordido, cabreiro, indeciso, surpreso. Por outro lado tem uma pá de mano confuso. Acaba você se ligar, sai fora cu de burro. Tô na minha, tenho personalidade forte. Mas se tá no apetite, chega mais Loki. A jornada está apenas começando. Muita força de vontade é a receita, mano. 99 é o nosso ano, eu não me engano. 99 não é à toa, é a hora boa. C-A-R-A, L-H-O. Chegamos pra ficar, se liga no B-O. IP ao proceder, não vá se ofender. CPS, SP, DLN pra você, pode acreditar. Campinas no ar. Campinas no ar, eu sou.